paixão da Amazônia. Como é que é? Chega me dizendo pra eu aceitar, me pedindo tempo. Paixão. Mas ela não quer a separação, dá teu jeito. Anderson Felipe. Não quero mais ser aqui do meu lado, tamo junto. Assume o seu papel de homem, me punha. Obrigado, minha galera de Santa Isabel. Quero ser a titular. Meu parceiro Thiago Variedades. Coração. Um abraço, brother. Júnior Tinho, Cubunhão, diretor Charuto da Ficha Fins. Para Charuto! Eu evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Eu mando levar os que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Deixo contigo agora. Vai, maninho, vai, maninho, vai, maninho, vai, vai. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. É loucura. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pum. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pum. Sai, sai, sai da frente. O DJ que tá tocando é o número um. É. Parceiro de onda da barbearia do Talento. Olha novamente nós aí. Aqui no aquário do Feijão. Acreditou agora então? Vai vendo, me dá um balde, o uísque, o gelo. Havaí, surf style, bora Rapson. Dinheiro, hoje eu vou pra festa. O José do Pastel. Camarote que é meu. Aqui no aquário do Feijão, bora meu parceiro. Ike, Ricardo Mix, poderosa, super bicho viseu. Jefferson da Transjabelo, bora pra morar. Separa o camarote que é meu. Ele e o seu paizão também tá aí, tá tudo aí. Ricardo Mix, poderosa, super bicho viseu. Vai! Apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, acende. 3, 2, 1, vai mexendo! Mais pólvora! Joga a mãozinha no céu, vai batendo na palma da mão! Palma da mão! Palma! Quero ver todo mundo! Pra chegar em casa, quem vai chegar em casa muito chapado, quem vai chegar em casa muito doido, deixa a mãozinha pra cima, deixa a mãozinha pra cima, pode doidar. Brigava todo dia com a dona, pra curtir o rock doido toda semana. O quê? O ruim é que era fofoca demais, e ela acreditava. O jeito foi ter que virar o jogo, mudar meu status solteiro de novo. Desculpa amor, mas isso não dá. Não toco minha favela por nenhuma. Tchau, tchau, fui. Minha galera do Santa Rosa. Fiquei bela. Estou aqui curtindo o luxuoso. O som que eles dão valor. Tchau, tchau, tchau, tchau, fui feliz com ela. Fiquei bela, gente. Mas eu. O Emerson. Outra bela. E até pegar bem em mim. E a equipe Mafra. A temperatura vai aumentando. A temperatura vai aumentando. A temperatura vai aumentando. O Peixão vai aumentando com o Ivan e Elson e Edu. A temperatura vai. E o Nandinho Pressão. A temperatura vai aumentando. Vai aumentando. A temperatura vai aumentando. Vai aumentando. A temperatura vai aumentando. Vai aumentando. A temperatura vai aumentando. Paulinho Boy. solteiro, aí eu não tenho. Quem tá solteiro, joga a mãozinha, eu quero ver. Quem tá solteiro, joga a mãozinha, bate na palma, bate na palma. Eu tô solteiro, eu sou sincero. Quem é sincero, dá um grito aí. Feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. E as novinhas me adoram. Rita, e as Marielle, professora Bela. Me adoram. Tenho uma pop e as novinhas me adoram. Quando tu andava de bike, elas não queriam não. Agora que tu tem uma pop, elas senta, te abraça. A música do Leão, sou da pop, ó. Pino rabetão, pino rabetão. Acelera, pop, ó. Pino rabetão, pino rabetão, pino rabetão. Aí a quero, lê a quero. Vou dar uma pizinha, lê pino bumbum. Saúde da cacizinha, passa de cadeira. O Emerson, tá aqui comigo. Chicoia do Grau, Luan Henrique, Gustavo Gato Louco. Alô, Douglas, João. Para de ser. Põe o capacete e sobe em cima da motona. Solta o barulhinho que as novinhas se apaixona. Vai, Paulinho Boy. Estancou? Estancou? Acelera. A pergunta que não quer calar. Quem é que tem moto aí? Deixa a mãozinha direita pra cima. Quem tem moto, deixa a mãozinha direita pra cima. Acelera agora. Uma estrada, tá aqui na lateral da sede, viu? Placa 1669. Por gentileza, compareça lá no seu veículo, gente. Proprietário de uma estrada, placa 1669, aqui na lateral. Chega junto lá! Urgência, urgência. Paulinho Boy! Sábado da Dois Corações, Búfalo do Marajó e o luxuoso da Batalha. Here comes the build up. Os metralhas. Até você, o que há de mais bonito e moderno no segmento automotivo. Não dê atenção, ela vai falar. Tchau! Relacionamento. Tchau! Relacionamento. Tchau! Relacionamento. Tchau! Relacionamento. agradecer carinhosamente. Tchau. A galera do Vila Real tá desde ontem aqui com o Peixão da Amazônia. Tá, tchau. Obrigado, só gente boa, meu irmão. Desde ontem. Aqui no Aquário. E minha mulher. Suir, chega lá com a tua gata lá na parte externa, Suir. Chega lá com a tua namorada. Domingo joga do gol pressão, fala Boninho. Bora joga. Tchau, relacionamento. Tchau, relaciona. Dá tchau, pra ele. O quê? Relacionamento. Tchau, relacionamento. Tchau, tchau. Preste atenção no que eu vou te falar. Perereca não pode parar, perereca tem que balançar. Obrigado os amigos do Eletrosom, também tô aqui. Perereca tem que balançar. Enlouquecendo no aquário que eles estão falando. Não pode parar, perereca tem que balançar. Perereca... E aí, gato louco? Perereca tem que balançar. Jogando... Tamo junto. E aí, vem nessa bunda pra baixo e pro ar. Perereca não pode parar. Gente, queria agradecer a galera do programa Tandera Fest, da Rádio Povão FM 87,9. Galera que também tá no apoio aí da galera do Peixão da Amazônia, sempre divulgando nossas agendas aí no programa Tandera Fest. Obrigado, gente! Alô, Luke Boy! Toma, tipo gênio do Aladim. Ela esfrega, esfrega, esfrega, esfrega, esfrega a perereca. Esfrega, esfrega, esfrega, esfrega a perereca, minha mulher, vai. Wendel Marley. Esfrega, esfrega, esfrega, esfrega a perereca. Ela esfrega, esfrega, esfrega, esfrega. Gustavo. Bigodinho, eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Ela é puta. Que delícia de mulher. Tô de rolê com a prostituta. Rafaela Cardoso, para Letícia Lodori. Que delícia, mulher. Parou mais um apito aí, Wallace. Eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroeste. Parou mais. Porque eu tenho a arma, mas a pistoleira é... O apito. Bora lá. Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Onde eu chego? Fala, Ivanildo! Eu viajo nela, eu tiro onda com ela. Tira barato mesmo. Eu banco mesmo, mas figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxo. Amigo Max, o Aja aí dos top da curtição, junto com o Tritão e a galera do quilômetro 35. Essa galera aqui também é luxuoso. Luxuoso. Ela é linda, ela é puta. Sexta-feira, Arena do Teco, o bicho vai pegar. Pode rolar com a prostituta. Ai que gato. Sábado dos Corações. Puta, que delícia. É um beijo. Amigo Josué do Pastel, proporcionando sempre o melhor pastel da região. Tem todos os eventos do Tamatá. E ele tá ali estacionadinho, meu irmão. Eu falei com uma Iracy. Passe lá, que é o melhor, sem dúvida alguma. Eu abracei a Yasmin. Ela jogou água quente em mim só porque falei: oi, Iracy, tudo bem? Ela puxou um facão pra mim quando eu abracei a Yasmin. Ela jogou água quente em mim. O problema é que ela mexe gostoso. Essa maluca me satisfaz. Até murro na boca ela me pede. Essa mulher tem arte do satanás. O problema é que ela mexe gostoso. Essa malandra me satisfaz. Bora, metralhas! Mulher, já já tem mais uma rodada do bingo. Manda Zé. Sete. Bora dançar que daqui a pouquinho tem pressão. Eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse amor do tanto que cê sabe fazer, se me desse amor do tanto que... obrigado, meu grande amigo Rosiel da Luz. Você vem e vai. Da Rádio 99, meu filho. Querendo algo mais. Você fica milu e milu. Já vai agendar aí a participação do Iago do Peixão. Do lado da onda com o Aldo Gonçalves. Pode crer, vamos lá mesmo. Você fica milu. Terça-feira, os CDs do Peixão lá na KDC do Comércio em Belém. Prepara só as matrizes do Alas. Gravações. E deixa o resto comigo. Oi, vô. Desculpa eu invadir o seu jardim. O vento trouxe seu cheiro pra mim. E eu viajei no seu perfume. Ei, flor, desculpa a rosa branca e a margarida. Mas eu vou ficar com a mais linda. Ah, ela caiu de um paraquedas na minha vida. Fala aí, Aldo! Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. O Eldid saiu daqui 8:30 da manhã. Cuidar com muito amor. Naquela barra. Devagarinho, sei que você tem espinhos. Tem nada não se eu machucar só um pouquinho. Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. Pode confiar, eu vou regar com muito amor. Eu vou devagarinho, sei que você tem espinhos. Tem nada não se eu machucar só um pouquinho. Pra matar saudade. Dá-lhe mano chumoso. E tá mandando esse oi, porque não vê que eu tenho compromisso. Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco? Já teve sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou. Olha o Hugo da grande família, meu irmão, tá aqui com a gente. E é só dizer, vem cá que eu vou. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem cê. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma, igual... Véspera do Ciro de Belém, Cangalha, show! Meu bem, nanani nem... Peixão vai invadir a capital do estado! Igual você tem cê. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem cê. Manda 007. E a nossa agenda 2020 já tá aberta, viu, gente? Agenda 2020 do Peixão. Mandando já aberta. Já fechando aí várias tradições, vários eventos. Portanto, aí os promotores. Fique ligado, agenda 2020 já tá aberta, meu irmão. Em risco, já teve sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer, vem cá que eu vou. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem cê. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem cê. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Bem com ele, só avisou, Adonai só bebe depois de 20 segundos. Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem. Com esse controle na minha mão, mudando de canal, não passa nada legal, não sei o que fazer. O Elielso vai também, o Elielso e Ivan, vai todo mundo pra 99. Entro na internet pra saber como você está. Me disseram que está bem, mas sabemos que é mentira. Mentira. Sabe que estamos separados. Afinal, notícia ruim, espalha logo. Sei que tem alguém aplaudindo o nosso fim. Também sei que tem alguém torcendo por nós. Eu espero que chegue um dia. Bora, Casemiro! Eu não posso parar de esperar. A saudade é uma agonia. Precisamos voltar. Eu espero Gente, temos aí tacacá, somente R$4, promoção, viu? Você que gosta de degustar aquele tacacá, somente 4 contos, quase de graça. Precisamos voltar, precisamos voltar. Brasil, Paulo Cris! Tamo junto! Não sei o que faz. Galera do Éden! Estou sem você. Essa galera que recebeu a nossa equipe super bem, meu irmão! Entro na internet pra... Vocês têm o carinho da família Tamatá, viu? Inclusive do nosso patrão Negão da Pescada Amarela. Mas sabemos que é... Toda a gerência, funcionários, DJs aqui do Peixão. Obrigado! Chega. Sabe que estamos separados. Afinal, notícia ruim, espalha logo. Sei que tem alguém aplaudindo o nosso sim. Também sei que tem alguém torcendo por nós. Eu espero que chegue um dia. E já tudo certo, domingo de Páscoa 2020. Tá matado o Clube do Éden. Precisamos te falando, 2020 já tá aberto. Corre logo e pega a tua data. Que um dia é que eu possa parar de esperar. Pega a tua data que já tem poucas. Precisamos voltar. Eu espero que chegue um dia e que eu possa parar de esperar. 15 de dezembro vamos até Capanema. Sou o Jonathan, Letícia e o Jonathan. Já imaginei a gente num lugar sob medida, com uma mini cópia sua e outra minha. Meu parceiro Deco Guri também tá aí com a gente. Pra gente. Desde ontem, desde sábado. O pai do DJ Fábio também. Que eu quero só você e mais. Bem-vindo, viu? Fique à vontade, tamo junto. Se você diz também. Manda um abraço pro Fábio, é um grande parceiro nosso. Dizendo amém, dizendo amém. Vem, neném. Que eu quero só você e mais ninguém. Eu digo se você diz também. Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Os pescadores, o trio Juntilhos, Ivan, Iago e Elielson. Pode arrumar as malas e vem morar nos meus sonhos, pra gente dividir a cama e os planos. Anderson, Felipe, lado a lado. Imaginei a gente num lugar sob medida, com uma mini cópia sua. Dizendo amém, vem, neném. Eu só sei dizer uma coisa, que a tua camisa do Remo já encomendei. Ela vai vir até com o teu nome na costa, viu? Amém, meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Quando for beijar alguém, Belo, chega aqui comigo. Diz em mim, antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Se beije em mim, antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia, aceita esse emprego de... Olha, Douglas, tua camisa do Remo já tá encomendada, viu? Meu amigo, teu nome na costa, Douglas Santos. Emprego de covarde. E tu vai subir no palco do Tamatá com ela, pra tirar aquela foto. Sem problema. Manda 007. Ô Júnior, é nóis. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. grande irmãozão Edson, tá ali, adora. Essa galera que sempre nos recepciona super bem lá na casa deles. Alô, Dori! Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Bora puxar umas lá do fundo do baú, bora. Tão ambiciosa para uma jovem, mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Cadê o fogo? Por que tanta pressa? É melhor aproveitar antes que você pega. Você tem muito o que fazer em poucas horas de o dia acabar. Você não sabe quando está certa. Você tem que entender que amor vai, eu sei. Fica porque lá fora agora. Festival da Mandioca. Lá no Maneta, 22 e 23 de agosto de 2020. O tempo vai pra matar. Devagar, você está indo bem. Todas essas festas divulgadas já são em 2020. Crescer, embora seja tão romântico. Agenda do Peixão aberto. Vamos romper muitas fronteiras. Vida que você leva, mas presta atenção no que eu vou te falar. Bragança, Baitetuba, Barcarena. Esse erro você vai pagar. Ilha do Marajó, vamos fazer uma turnê. Seus segredos vem me revelar. Quero compreender por que você quer mais. E agora fala que me ama. E agora que não tem mais... Galera do programa Tandera Fert. Essa galera é gente boa, do nosso apoio, obrigado. Diz que morre de amor por mim. GDC. Gato Louco no telão. Agora. Maniban. Depois de ter chorado. Pra cima, maninho. Depois de tanto ter sofrido. Agora por fim vai saber que um dia eu vivi. Relembrando essas que foram o maior sucesso e até hoje ainda mexe com o coração de muita gente. Que nunca me fez nada. Depois de tanta dor que causou pro meu coração, eu quis até morrer depois que foi embora. E volta tão tranquila depois que já não tem mais amor. E sem você, para já, pessoal, cadê você? O inverno parecia frio eterno. Você é minha dor. Para Douglas! A Taila, o Helder, depois de ter DJ Ivan, ali vem Gato Louco, meu amor. É a Tati ali, é sofrido. Alô, Tati. No fim, vai saber que um dia eu vivi. Vem virando tudo, tudo, tudo. De chapéu branco aí, eu esqueci o nome dele. Não mudou, juro, não te quero mais. Porque me mata. Nada dá pra ver daqui. pagou. Você só usou e abusou. Maribam! O que bem quer. Na verdade, eu tô gravando o nome dessa galera, viu? Foi inocente me entregando louco. Ainda tenho pouco tempo de empresa. Uma mulher. Se você quer, então vai. Porque atrás não vou. Eletrosol! Juro. Vinícius Barros, Augusto Miranda, Pretinho, de onda da equipe, tu não tá entendendo. Pagou. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer. Que bem quer. Como foi no sítio me entregando loucamente. Como quis ser tua mulher. Meteoro e com... Olha o vídeo do Matheus, galera de Castanhar. É o Rodrigão, véio. Eu sabia que era o... Eu tava falando Rodrigo, tava certo. Meteoro. Sabia que eu não tinha me enganado. Vou parar. Meteoro. Só você vai me. Sexta-feira, a mina do Teco em Vigia. Sábado, dos corações. Chega junto aí, meu DJ. Estou sentindo tanta dor. Vamos botar pressão, né, galera? Entendi, de corpo e alma pra você. E aí? Me perdoa, amor, se eu errei. Mas vou mudar. Te entreguei minha vida. Eu entrego a ti. Elias, quem tá por aí, Boninho? Manda logo esse alô pra galera. Boninho! É por aqui, meu parceiro, Washington, o Everton, o Diego, o Pedrinho, o Jefferson, galera da oitava, já no quinto do pacote, tá endoidando! Nosso amor. Gente, setembro de 2020, Espaço Cultural. É, que mais uma aí do DJ Tico Saudade com o Tá Matado, irmão. E o bigão de 3 mil reais, tá tudo certo. Fala, Tico!